Tu imagines c'est meilleur ça. Deus criou um homem à sua imagem e semelhança, mas o homem quer viver em sua própria ignorância. Já não se lembra mais de quem é a sua imagem. Deus criou um homem pra viver em santidade. Deus criou um homem à sua imagem e semelhança, mas o homem quer viver em sua própria ignorância. Já não se lembra mais de quem é a sua imagem. Deus criou um homem pra viver em santidade. Cada vez mais afastado, influenciado pelo mal. Uma vida egoísta no sentido suicidal. A razão do sofrimento é a consequência de todo pecado. A humanidade está se perdendo no sentido do fracasso. Uma vida miserável, separados da glória de Deus. Coração endurecido no egoísmo, homem se perdeu. Problemas que assolam toda uma geração. O homem tá vivendo seu mundo de decepção, vivendo para si, logo logo vai cair. O homem do mundo moderno só pensa em se divertir. A paixão pelo prazer e a vontade de saciar alimenta o desejo pela sede de fazer pecar. Já não se lembra mais de quem é a sua imagem. Deus criou o homem pra viver em santidade. O salário do pecado é a morte eterna, mas a graça de Jesus que dissipa todo mal. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, mas o homem quer viver em sua própria ignorância. Já não se lembra mais de quem é a sua imagem. Deus criou o homem pra viver em santidade. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, mas o homem quer viver em sua própria ignorância. Já não se lembra mais de quem é a sua imagem. Deus criou o homem pra viver em santidade. Trevas e luz não se combina, o homem vivendo seu último dia. Amantes das trevas, inimigos da luz, em seu próprio caminho que te conduz. Prazer, egoísmo, vaidade, usura. O homem cavando sua sepultura, não se relaciona, está separado, distante de Deus, escravo do pecado. Essa distância, separação, não se relaciona, não quer comunhão. Prefere viver sempre sozinho no seu egoísmo que te seduziu. A sua imagem, toda a semelhança, faz interior que traz a bonança. O orgulho, a falta de temor deixou entrar no seu coração. O homem nasce, vive e morre sem confissão, não há salvação. Não consegue perdoar, o homem vive amargurado. Geração da incredulidade já está com os dias contados. É mais fácil consumir, alimentar todo o seu prazer. A fé que vem por ouvir, não por aquilo que se vê. Não fez a sua escolha, tomou a decisão errada. Preferiu virar as costas, não deu ouvido à palavra. Deus criou um homem a sua imagem e semelhança, mas o homem quer viver em sua própria ignorância. Já não se lembra mais de quem é a sua imagem. Deus criou um homem pra viver em santidade. Deus criou um homem a sua imagem e semelhança, mas o homem quer viver em sua própria ignorância. Já não se lembra mais de quem é a sua imagem. Deus criou um homem pra viver em santidade. Tu planta que tu colhe, não fique contando com a sorte. Se entregue a Jesus, o caminho que te livra da morte. Da louvor da sua glória, sua imagem e semelhança. Para o homem é só Jesus que traz a esperança. Não existe outro meio, não existe outro caminho. Sua imagem e semelhança, pra que viver sozinho? Mude de atitude, tome uma decisão. Somente em Jesus encontrará a salvação. Preste atenção, crê em Deus, meu irmão. Confesse seu pecado, se livre da escravidão. Deus fez a sua imagem conforme a semelhança. Livre da escravidão, Jesus Cristo ainda te ama. Deus criou um homem a sua imagem e semelhança, mas o homem quer viver em sua própria ignorância. Já não se lembra mais de quem é a sua imagem. Deus criou um homem pra viver em santidade. Deus criou um homem a sua imagem e semelhança, mas o homem quer viver.